desistido do lance de amar. As lágrimas que tanto derramei e sofri criou vazio em mim, sangrou meu coração. Foi aí que me encantei com teu sorriso. Você nem prometeu, mas chegou pra me dar. Me dá o teu amor, me dá o teu carinho. De um jeito sempre soube me valorizar. Quando eu nem esperava, você chegou, me preencheu com seu amor. Você chegou.